Arthur. Mas tá se transmitindo já? Aê, gente, tá transmitindo! A gente tá na rádio, web rádio Fora do Eixo. Hoje é Noite Fora do Eixo, em Sabará. Nós somos Fofoca Erudita, banda de Sabará também. Bom, a gente vai tocar agora uma música nossa. Amiga Grande. Amiga, chamada Amiga Grande. Pode ir. De sentir que bom ter uma amiga grande, grande de tamanho, o coração que é enorme, grande sorrisos e o sorriso que é enorme. Ah, ah, é verdade que contigo eu não brigo. Com suas brigas e do meu jeito tento ajudar, mas nem sei se faz efeito, nem sei se é bom, se é ruim. Como pode me fazer sorrir nos meus piores dias? Eu faço graça só pra te animar nos seus piores dias. Ah, ai, ai, ai, ai, ai, tá certo assim. Tá certo assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Que dure tempos ou ainda além. A vida é tão longa e a gente só vai morrer velhinha. Ah, tá certo assim. Tá certo assim. Tudo bem, tá tudo bem. Que dure tempos ou ainda muito mais além, além. A vida é muito longa, a vida demora pra acabar. A vida é muito longa e a vida demora pra acabar. E a gente só vai morrer velhinha. E a gente só vai morrer. Tá certo assim. Tá tudo bem, bem. Que dure tempos muito longa e a vida demora pra acabar. A vida é muito longa, a vida demora pra acabar. A gente só vai morrer velhinha. Vem gaga, vem gaga, vem gaga, vem gaga, vem gaga. E aí, galera, Noite Fora do Eixo, especial Garajada. Estamos aqui com as fofoqueiras Mariana Lima, Juliano Burri. Conta um pouco sobre a história da banda pra gente. Como foi Fofoca Erudita? Quanto tempo de banda? Como que tá? A banda mesmo, Fofoca Erudita, ela surgiu da ideia de alguns amigos, né? De se reunirem pra tocar músicas boas com arranjos diferenciados e tal. Com uma formação reduzida, que não fosse uma banda com bateria, baixo, guitarra, etc. Mas aí passou um tempo, os primeiros integrantes tiveram que sair. E ficaram eu e a Júlia, que nós somos irmãs. E usando toda a nossa história musical, de uma família musical, com que o pai faz instrumentos musicais, então não tinha que ser diferente, né? Pois é, aí a gente continuou o trabalho, mas meio que ensaio sempre, né, em casa, os shows com essa cara de ensaio aberto, descontraído e tal. E nunca fugiu disso, assim, a proposta da banda é essa mesmo, de ser uma coisa meio fofoqueira. Mas as músicas são próprias, eu componho todas elas, ou 99% delas. E é isso, cara, a fofoca acredita nisso. Pode ser tão bela que me importa se for dolor. Vale mais a pena o seu amor. Já tem disco pronto, já tem... O que vocês estão pensando em fazer? Já... Quer dizer, estão pensando em lançar disco ou já lançaram? Qual que é a ideia, assim, de... Então, a gente tem um demo que já está na internet, disponível na nossa página, no Trama Virtual. É só entrar no Trama e procurar lá por Fofoca Acredita. Essas músicas que estão no demo são de composições nossas. Foram gravadas ao vivo num show que a gente fez e tem outras que foram gravadas em estúdio caseiro mesmo. Os nossos planos é gravar outras músicas em estúdio caseiro nesse mesmo esquema de liberdade musical e produtora, mixagem, tudo a gente mesmo que faz. E depois lançar no Circuito Fora do Eixo mesmo, esse é o plano, mas a gente não sabe quando que a gente vai poder fazer isso, por questões de grana atual da banda, mas atualmente já tem o CD demo disponível nas banquinhas do Forceps, também tem nas banquinhas do Pegada, do Coletivo Pegada de Belo Horizonte, e quem quiser pode entrar em contato com a banda, que a gente manda por correio, a gente combina de encontrar, a gente dá um jeito. E a história das trilhas de teatro e tal, como que tá? Continuou fazendo? Como que tá? E fala pra galera um pouquinho. Ah, essa história da trilha é engraçada, porque o dito cujo Bruno Godinho, que é o diretor da companhia de teatro que chama Companhia de Epocá, ele viu um show do Fofó Acredita na formação antiga, em 2006, ele gostou pra caramba, e aí passou um tempo, rolou uma oportunidade de fazer uma peça, e ele chamou a gente pra fazer. Aí a gente falou, vamos topar, topamos na hora, tá? E aí a gente tornou amigo, e eu fiz três trilhas sonoras em conjunto com o Godinho. E essas peças também têm informações dela disponíveis no site da companhia, que é www.ciadeepocá.com. Corpo mudou e o coração já tem dono. Outro dia mesmo que ganhou seu primeiro. agora só acorda tarde e só ouve roupas pretas, penteado extravagante. Usa perfume, desodorante. Meu Deus, o que aconteceu? Foi ela ou o mundo que torceu? Tudo mudou de cor e sentimento. O gosto e o odor de seu momento. Agora vai voar. Deixa o endereço de novo do site pra galera aqui, quiser saber um pouco mais do Fofoca, como que faz? Quem quiser saber mais sobre a Fofoca, pode acessar o nosso site blog, que é www.fofocaerudita.blogspot.com. Quem já tá no MySpace, quiser adicionar no MySpace a Fofoca, é só procurar por Fofoca Erudita, encontra lá, a gente faz assim também. Quem quiser saber outras coisas, outras comunidades que a gente está, outros sites que a gente está presente, matérias sobre a gente, etc., dá um Google, né? Dá um Google no Fofoca Erudita que acha muita coisa. Então é isso aí, galera. Obrigadão pela presença, showzaço. E estamos aí. Noite Fora do Eixo, especial Garajada, conector, Fórceps, Sabará. Tamo aí. Eu já quis ir pra Paris e pro Champs-Élysées comer um ratatou. Ninguém sabe visitar o Museu do Louvre, mas eu nem sei falar francês. Eu já quis ir pra Paris e pro Champs-Élysées comer um ratatou. Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídia livre. Oh, oh.